meu futuro. No momento em que surgiu, o que estava lá no fundo veio à tona e ninguém viu. Espero a hora certa pra poder falar baixinho em seu ouvido o que eu sinto. Quem sabe dividir o que há de melhor em mim agora. Previ o meu futuro no momento em que surgiu. O que estava lá no fundo veio à tona e ninguém viu. Espera a hora certa pra poder falar baixinho em seu ouvido o que eu sinto. Quem sabe divide o que há de melhor em mim agora. Eu nem sonhava com alguém assim. Abri a porta pra você entrar. Me diz agora como devo agir, o que fazer. Tudo que eu quero é te ver feliz. Vai ser tão bom poder te abraçar. Só resta então você se decidir. Vem me buscar, me deixa te tocar, pegar na sua mão. Vem me buscar, me deixa te tocar, é seu meu coração. Vem me buscar, me deixa te tocar, pegar na sua mão. Vem me buscar, me deixa te tocar, é seu meu coração. É seu meu coração. Previ o meu futuro no momento em que surgiu. O que estava lá no fundo veio à tona e ninguém viu. Espero a hora certa pra poder falar baixinho em seu ouvido o que eu sinto. Quem sabe dividir o que há de melhor em mim agora. Eu nem sonhava com alguém assim. Abri a porta pra você entrar. Me diz agora como devo agir, o que fazer. Tudo que eu quero é te ver feliz. Vai ser tão bom poder te abraçar. Só resta então você se decidir. Vem! Vem me buscar, me deixa te tocar, pegar na sua mão. Vem me buscar, me deixa te tocar, é seu meu coração. Vem me buscar, me deixa te tocar, pegar na sua mão. Vem me buscar, me deixa te tocar, é seu meu coração. É seu meu coração.